Radar, 11 horas. Ela aspira, põe a roupa a secar, lava a louça, rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar e música a música deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, 1 da manhã. Esta é uma casa séria. Duas cidades, dois estádios, 15º Super Box Super Rock, Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode, Do Velvet, Mulder e Peter Bjorn and John. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo, The Killers. Duffy. Mando Dial. The Walkman. Brandy Carlyle, 15º Super Box Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio. Apoio. Radar. Passado. Futuro. Radar, o futuro agora. Virgato 25, a nova toca do Lobo em pleno radar, 97.8 MHz, radiodifusão online, esquecendo os 3 W's, radarlisboa.fm. Consulte sempre o blog radar.blogspot.com para saber de novidades e de atividades. Normalmente, por exemplo, o álbum da semana seguinte aparece ao domingo por ali, coisa que nem toda a gente espera que aconteça. Edição sexta para sábado, Viriado 25. As boas-vindas entregues a Marian Faithful, Salvation. Jesus left you. so red. Circumstances on the breaking bed. Try to sit down is a therapy. São as iniciais, naturalmente, também os sons de boas-vindas a Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar, edição sexta para sábado, Salvation, Marian Faithful. You are welcome.

fell in love with that dirty Reverend Green. I remember you at the baptism as he held his daughter down. We could hear Thelma Louise making love under the poplar trees. We could hear some screaming, sounded like a slaughterhouse. Throw your arms around me, let's keep this quiet. Hear our hearts in the distance, like Cain and Abel. See our breath in the window, in the siren light. Oh, it's a wonderful night. Start a fire in the road just to watch it glow. His father didn't like it though. He gave Joey a black eye. Me and you, we done the same damn thing. We fell in love knowing the pain it would bring. Now all I do is sing sad songs with red eyes. Quiet. Hear our hearts in the distance, like cannon fire. See our breath in the window, in the turning light. Oh, it's a wonderful night. Oh, it's a wonderful night. noite, dentro do sexta para sábado, Radar, com o Viriato 25. Duas para o Swider, Shake, Shake, Shake e Mess Your Air Hub. Também Fallis Brothers e depois Neon Inn, Belfast. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas é mais daqui a pouco, daqui a muito pouco. O horário habitual é 23h30 por aqui na Radar e na edição, ou nas edições de Viriado 25. É a quinta utilização ou reutilização de Agostina Bessa Luís. The week that was. Thank you.

mas não é verdade. Amanhã de manhã vou à tua casa, levo as minhas ligas das compras. Eu vou-te mostrar o que é dançar. Metodicamente, eu vou-te mostrar o que é dançar. Alegrias das novas faces e nomes da cena nacional em 2008 e 2009 é a desinibição dos jovens, das jovens e dos músicos portugueses. Referimos neste molhinho toda a gente da Flor Caveira, mas particularmente Pontos Negros, depois 2008, até estes, os Três Marias. Obviamente, os Golpes, mas também Diolinda e Orquestrada. Salut! Pena difundir todo o som de todo o mundo para toda a gente em Portugal o ouvir, assimilar e fazer dele o que lhe apetecer. Os Golpes. Buscamos inteira pelas nossas mãos. A morte move inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte move inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. Minutos da meia-noite com a última colher de blues da semana. A dedicatória, como sabem, tem decorrido. Entrega C6 Steve and the Level Devils. Vamos lá ver se entram em cena há horas. Technically what they call homeless nowadays. And I used to have this route that I would do about between three or four different grocery stores. And what I would do is in the morning I'd go around before the garbage trucks come and see what they had done throwed away in the night. Because they throw out food every night, the old things like old bread and vegetables and different things gone past the date. Well, it was starting to get a little bit cold, and I didn't have any permanent place to live at the time. And so I noticed this one particular grocery store. Maybe the other ones had it, but I noticed this one had a big machinery out in the back in a wire cage. And this machinery, I figured out, was the refrigerating machinery. And it was to keep the frozen food frozen and other things cold, like milk and things. And But the machinery itself was outside, and like I said, this wire cage had a roof over it, but the sides was just like chicken wire. And so it had a lock on it, and I got kind of curious, and so I got the lock off and went in there, and it was very warm next to the machinery. And I thought to myself, well, this might be a good place. I can't remember where I was staying at the time, but it certainly was outside somewhere. So that night I went back there after they had closed. They didn't have no stores, they stayed open all night then. And I got in there, and there was a bunch of cardboard piled up in a corner. And then there was some newspapers, and so I made a little bed. I put the cardboard by the machinery, which gave off all this heat, although it was kind of noisy. And put my sleeping bag down there, and I slept there that night, and it was nice and warm. It was pretty cold out, and I remember. And so the next day, I got up really early, you know, because I thought that they'd be coming in and kick me out or find out, so I left. But the next night, I come back there and set myself up my little camp in there again, and I had done my route and had food and such, and also I used to carry around these cans of, we call canned heat, but it was just called Sterno, and it's just like a jelly kind of substance that you could, it's like a jelly substance that you could light, and then you could put a little pot over it and cook your food in it. And so I have my can of Sterno, a little Sterno stove, and some food, old cans that they had thrown out. And I cooked my dinner back there and basically had myself a little apartment. I eventually figured out that nobody ever did come back there. The machine ran 24 hours a day, like I said, the sides were just chicken wire, so it was open to the weather, but right behind the machine there was pretty warm, so I kind of set myself up kind of permanent there, and during the day I'd go out to sometimes down to Manpower. That's where you get temporary work, and they send you out on all kinds of nasty jobs. You get paid, I think back in the end of the days, it was a dollar an hour for working for Manpower. And they send sometimes down to the docks, whoever called in and needed some labor. So I did lots of strange jobs then. And sometimes I'd get my guitar and go into the city and play on the streets and make some money then. But I always come back to my little refrigerating cage back then. I remember the store was called Lucky's. Lucky's. And I stayed there pretty much most of that winter back there. And I kind of lost train of why I was telling. Oh, yeah. It was because I was. The amazing thing is what they throw away behind stores. You get perfectly good food. I mean, some of it ain't perfectly good, but a lot of it's perfectly good. They throw away good food. Just bread, just because it's gone past a certain date, and certainly of vegetables and such, and fruit, and canned foods sometimes, and most of the stuff is pretty good, and you could live pretty good. I lived that whole winter pretty much on what they threw away, and I saved a little bit of money up, and when the spring comes, I was gonna head out anyway and start hoboing around again. So I guess that's why I was telling you the story. There you go. É a última inserção de Viriato 25 para a Colher de Blues. É a segunda história de C.C. Steve, particularmente touchy. Mas depois há sempre música a colorir a dor. that's where I'm gonna end. She's the only woman knows all the trouble I've been in. Real bad love, that's the cards in my hand. Radar, meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Festival Delta Tejo, 3, 4 e 5 de julho. Dos países produtores de café, Brasil, Angola, Jamaica, Cuba, Nigéria, Argentina, chegam os ritmos e músicas que vão invadir o Alto da Ajuda. Palco Delta e Palco Jogos Santa Casa, com concertos de Orixás, Scam, Dio Linda, Barro Fundo Tango Club, Orquestrada, Buju Banton, Vanessa da Mata, Macacos dos Chinês, NBC e muitos outros. Festival Delta Tejo, a verdade da música. Alto da Ajuda, 3, 4 e 5 de julho. Mais informações em deltatejo.com. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Radar, o futuro agora. Sábado, pontinha da antena Radar 97.8 MHz no que diz respeito à radiodifusão, e depois na versão online, que já aparece nas sondagens como se tivéssemos um emissor no Porto, que é mentira, mas lá vamos chegando aí e a muito mais sítios, não só do país, mas de todo o mundo. É o www.radarlisboa.com. .fm. Thanks for listening. São os iniciais da segunda hora de hoje, cortesia de Kathleen Willison. Uma compilação da editora Basho, praticamente dedicada apenas a jazz. Chama-se mesmo A Fist of Basho. Kathleen Willison, Tenderness. so soft. Her words are calm under her spell. My fears have gone, and through the years, though I have changed, her love remains the same. So if each child were blessed with so much tenderness, a thing of beauty that would be for us. Ainda a última hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, por aqui, 97.8 MHz, até à 1 da manhã. Sons iniciais da hora complementar, entregues à voz maravilhosa de Kathleen Willison. Foi o tema Tenderness para o álbum Close to You. Quadrante completamente diferente, outra voz maravilhosa em inspiração ainda mais Roquia Traoré. Nos nossos palcos, muito em breve, e a não perder, para a grande ovação. Música. Jonsi ma fembe mara Massa Alama Jonsi son fembe Viriato 25 é a segunda hora da última emissão da semana, noite de sexta para sábado até à uma da manhã. Saliência ainda para o álbum de família com o Esfoleto de Mag, Rumors, a rodar domingo próximo em inteiro, ao meio-dia. palco Radar com um tópico muito especial, Björk, datas de Paris e Reykjavik em 2008, na parte da perninha da turnê de volta. Radar, Almada, Cascais, Lisboa, 97.8. Joy Division on the radio. U2, Beck, Yeah. Paul McCartney, Ramones, Bob Dylan, Prince, Ferdinand, Bruce Springsteen, Lee Allen, Hot Chip, The Clash, David Bowie, Rufus Wainwright e muitos outros. Juntos num disco por uma causa. Ajuda as crianças vítimas da guerra. War Child Heroes, uma compilação sem precedentes que reúne versões de temas dos maiores nomes da música entregues à nova geração. War Child Heroes, um disco Radar. Todos os lucros provenientes da venda deste CD serão entregues à organização War Child. Uma das bandas participantes nas sessões acústicas do Dr. Ramos esta semana no consultório, bem entendido, aconteceu ontem, porque já é ontem, ou já foi ontem, sexta-feira, 22 de maio, são os Handsome Furs, atuam esta noite no Music Box Caixo Sotré, Lisboa, onde estará também depois Tiago Santos do School Hypnose como DJ para animar o final da noite. Agora sim, War Child Heroes. Sim, o destaque para o War Child Heroes, mais um álbum com apoio da Radar, The Ultimate Covers Album, uma versão notável para Leopard Skin Pills Box Art de Bob Dylan, assinada Beck. Vamos lá ver o que vem a seguir, ou vamos ouvir Do The Strand, velho original de Roxy Music, Sissa Sisters. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Visito a nova morada na radar para o Lobo. Watch Out Heroes. Passagens já de Beck e Sister Sisters. Lily Allen com Mick Jones para um original dos Clash. Straight to Hell. Já não havia Joe Strummer para fazer o papel masculino. If you can play on the fiddle, how's about a British jig and reel? Is your São saliências que já incluíram Beck e Sister Sisters, War Child Heroes. O saltinho para um tema habitual por aqui, antes de chegarmos ao Boomerang, onde encerramos a homenagem a John Martin. Transmission Hot Chip. Um álbum com o apoio Radar, de que deixamos como último destaque este Transmission, Radio Live Transmission, da Joy Division, entrega aos Hot Chip. Já à meia hora final de Viriado 25 na Radar, há ainda Bumerangue a cumprir e depois na Ponta da Língua. Keep this frequency clear! Sempre dá para acompanhar de subiu. É o Bumerangue, última edição da semana. Ontem Tínhamos antecipado a operação toda para não ter que fazer esta inserção. Porventura, acontecendo uma entrevista que não se acabou por realizar e que vai acontecer provavelmente na próxima semana ou no próximo fim de semana. Daí que deixamos coroar este boomerang com o adeus à grande dedicatória de 4 semanas aos 4 álbuns da histórica edição da Ireland Ain't No Saint, dedicada a John Martin. Rest in peace. Once John Martin hits the stage, the audience won't let him leave it. Be at Birmingham Town Hall this Sunday and you'll see just how good John Martin really is. John Martin, Birmingham Town Hall, this Sunday. He's so good, it hurts. Song dedicated to one of the great heroes of Western superculture. Big J. Wayne Esquire, get on your horse, etc., etc. Believe me. Anywhere, even through the But I can see that you don't. The language you find on Zolidia. No final, 4 semanas depois, 4 álbuns de John Martin, a homenagem e o verdadeiro rest in peace da nossa parte, recuperando o John Wayne e uma versão bem mais late na carreira de John Martin para um dos seus hits obrigatórios, Solid Air. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Na altura da sua edição, transformou-se no álbum mais vendido da história. Hoje, continua a ser considerado uma das melhores obras musicais da década de 70, o auge criativo dos Fleetwood Mac. Esta semana, viajamos até 1977 para recordar ou descobrir o álbum Rumours. Tiago Castro com o álbum de família da Radar esta semana. A primeira passagem grande já foi às 14 de quarta-feira. A segunda é melhor acordar um pouquinho mais cedo. É ao meio-dia. Fleetwood Mac, 1977. Rumours.